Instrumental. Vamos aí. E agora estoura as partes dentro da cabeça. Se a situação é de aos tempos de fraqueza, eu me afirmo e eu confiro com certeza. Essa é um gol. Agora é hora, eu sei que agora é hora. Gol. Pro estreito, agora é hora, eu sei que agora é hora. É que eu descobri que não fui tão confundido. Se só vocês tentam questionar, é proibido. Então me destruindo os seus ouvidos. Quero mexer as peças que estão sobre a mesa e adorizar as partes dentro da cabeça. Isso é. Se a situação é mente, eu sempre sou fraqueza. Eu me afirmo e confiro com certeza. Esse é o gol. Agora é hora, eu sei que agora é hora. Gol. Agora é hora, eu sei que agora é hora.